produto de higiene pessoal e alimentação infantil. Então não perca tempo e venha agora mesmo se deliciar com nossos produtos. Panificador e Conveniência São Pedro, situada na rua Irmã Luísa, número 415, em Caiçara Norte. Aberto de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. E nos domingos, das 6 da manhã ao meio-dia. Mais informações, 3696-0056. A Incomparável. A Incomparável. Precisando de investigação, fale com o detetive Nunes. Investigações particulares com o mais absoluto sigilo. Investigação de paradeiros, pesquisas, campana móvel e fixa, com fotos e filmagens. Detetive Nunes, orçamento grátis. Contatos pelo WhatsApp 84 9 99 85 87 14. Aceitos todos os cartões de crédito. Notícias. Os municípios das regiões norte e nordeste do país têm até o dia 19 de janeiro para manifestar interesse em executar o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. O aceite das metas deve ser realizado pelo Sistema de Informação e Gestão do PAA, o SISPA. As metas, limites financeiros, prazos e requisitos para a execução do PAA foram estabelecidas por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. Os itens estabelecidos consideram a modalidade compra com doação simultânea por meio do termo de adesão. A orientação da Confederação Nacional de Municípios, CNM, é de que os gestores verifiquem a lista de municípios selecionados com atenção para confirmar a habilitação e avaliar a viabilidade do cumprimento das metas propostas. Em nota, a CNM destacou a importância do PAA como mecanismo de enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional dos municípios. No entanto, a Confederação reforça que gestores devem avaliar criteriosamente as condições técnicas e administrativas locais e o cumprimento das exigências estabelecidas para a execução do programa. Entre os municípios classificados por unidade federativa estão Pau Brasil, na Bahia, Rosário, no Maranhão, Parauapebas, no Pará, Livramento, na Paraíba e Brejinho, em Pernambuco. A lista completa de cidades habilitadas pode ser consultada na portaria número 235 de 2025 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Após o aceite, as cidades têm um prazo de até 90 dias para cadastrar a proposta no sistema. A Confederação defende que o cuidado garante que os recursos sejam assegurados para a manutenção dos valores pactuados e evita possíveis remanejamentos. Reportagem Bianca Mingotti. Você está na Super Rádio Oriente, sucesso o tempo todo. Esse é o novo som das coleguinhas Simone e Simaria. Joga pra cima! Que coisa louca! Apaixonei quando olhei pra você. Meu Deus, que homem. É esse que faz a gente enlouquecer. Me pegue agora. Que eu tô louca pra ficar com você. Me toma toda. Deixa eu mostrar o que sou capaz de fazer. Se eu te pego, se eu te vejo, você não vai querer desgrudar um só segundo de mim. Vou te pegar de jeito, te amar no meu chuveiro. Te juro, vou te deixar bem louquinho. Hoje eu vou usar você. Estúdio de beleza e fortaleza. dúzia de garrafas pela metade. Aí se lembra que eu existo da saudade, né? Quando sua carência fica em alta, aí some quem falou que não sente falta. Tô cansado desse lenga-lenga, ora ama, ora desce a lenha. Foi você que terminou, agora aguenta. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixa pra depois, eu te deixei pra trás. Você só pode estar de brincadeira, você só sofre na segunda-feira. Tô cansada desse lenga-lenga, ora ama, ora desce a lenha. Foi você que terminou, agora aguenta. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Você só pode estar de brincadeira, você só sofre na segunda-feira. Eu pago pela falta de cuidado e não te ter do lado e querer. Oh, se eu pudesse voltar aquelas palavras, eu não revidava, brigava só você. Cidade agitada, da minha vida parada, consciência pesada, tentando entender. Essa hora era pra eu estar com ela, esse uma hora pra me arrepender. Oportunidade hoje. vencedor. Você me deixa perfado. Suas jogas, suas crinas, vindo de essa mina, eu fico errado. Aumenta mais o meu desejo, pode, pode ver. Chego até a flutuar. Me aperte teu braço, neném, e deixe teu corpo sonhar. Se me chama, seu rei. Barulho, surubim!